você. É como um controle sem ter a TV. Não paro, amor, de pensar naquela nossa noite depois do jantar. Foi gostoso demais. Eu faço de um jeitinho que te satisfaz. Como você não tem mais sabor de moranguinho, ai, ai, ai. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha, eu provo você todinho e depois faço amor. Eu passo a linguinha logo bem de manhãzinha e tome, tome, amor. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha, eu provo você todinho e depois faço amor. Eu passo a linguinha logo bem de manhãzinha e tome, tome, amor. Machuca, fica. Ah, seu Gui. Já imaginou eu sem você? É como um controle sem ter a TV. Não paro, amor, de pensar daquela nossa noite depois do jantar. Foi gostoso demais. Eu faço de um jeitinho que te satisfaz. Como você não tem mais sabor de moranguinho, ai, ai, ai, ai, ai. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha, eu provo você todinho e depois faço amor. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha logo bem de manhãzinha e tome, tome, amor. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha, eu provo você todinho e depois faço amor. Minha tampinha de Danone, eu passo a linguinha logo bem de manhãzinha.